André Cedeus, o mural de Ibi Koala. Aê, musicão! Brega de luxo é comigo mesmo. Eu gostaria tanto de te amar mais uma vez, sentir a felicidade, esquecer o que você me fez. Meus braços te esperam por te esperar. Sem você minha vida é tão triste, meu caminho é incerto, não existe. Meus braços te esperam por te esperar. Volta logo, meu Deus do céu. Não aguento não, hein? Não quero ficar iludido se já estou perdido, cheio de emoções. Sou um resto de esperança, só você está nas minhas canções. Meus olhos te esperam pra não mais chorar. Sem você minha vida é tão triste, meu caminho é incerto, não existe. Meus braços te esperam por te esperar. Sem você minha vida é tão triste, meu caminho é incerto, não existe. Meus olhos te esperam.